Arquitetando novos planos, lá vem o bando. Arranca a tampa dos bueiros, levanta escombro. É um assombro pra quem só tá numa de atrasar. Não aviso o formigueiro que lá vem tamanduá. Pra te arrastar, desequipar, eu sei que tem um monte. Mas na floresta de Saguí o caos é King Kong. Aqui ninguém arrebanha, quem açoitou hoje apanha. Pede pano pros beganha que o canibal já chegou. E quem camelou, nem se move, caguetou. É X9, microfone, é minha Glock do veneno. Prove, favela, pra mim é como disse James. Então confirmo, vamos estourar os pipoca que deixaram vir. Então firmou uma louca, role o coração, é ocupação. Como nas favelas sempre cabe as multidão. Ergue os braços, fecha os punhos. E ainda sob essência de quem queima pneu pra meter as resistência. É dos poeta louco, é esses mesmo de bombeta que emociona o povo em cada verso, em cada letra. Pelo centro de São Paulo ou nas ruas sem asfalto, tem que trincar no som pra meter o rap no alto. História mal contada gera povo dividido. Você olha pro lado e vendo igual o inimigo. Nas escolas, nas ruas, campos, terras, construções, nos presídios, nos cortiços, ainda segue a canção. Se é pela favela, é nós que tá. Não é pela favela, não é nós que tá. Sem ti-ti-ti, sem blá-blá-blá quebrar o boi no acertar. Se é pela favela, é nós que tá. Não é pela favela, não é nós que tá. Sem ti-ti-ti, sem blá-blá-blá quebrar o boi no acertar. Sai fora, atrasalado, que só vem pra arrastar. Favela pede ajuda porque aqui é nosso lar. Tá sinistra a quebrada, que arrisca tá na raça. Político esquece que fala, olha os mata, tá de farda. Jovem brinca é morto na praça pelo seu próprio parça. E na quebrada mulher sendo violentada pelo vício que mata, a saúde que arrasta, pelo preço que paga. Que ama, chora, a mente se apavora. Mulher preta, quilombola, que quer vitória de antes até agora. Então simbora, rap traz a nossa história. Salve a quebrada, fortalecendo na vida a memória. O caos é o socorro sonoro que coa, doa, que doa. Rima soa no mosaico da guerra, quem doa. O rap é sem terra, os preta, favela na cela. Essa bota é Mandela, da miséria sequela. Então toma, daqui o cálice dificulta. Pajão, filho da puta, que vende a luta. Feito puta, se liga truta. Ainda sem fã de canalha, batalha na ilha. Não para, cai fácil, renasce. A Lazevich no Sahara. Tic tac tac, 44 beats e hacks na track. Não falha, muita calma, olha nós em bingo d'água. E só quem é do corre, liga o perigo do frouxo. Sorriso, o inimigo não manda rosa aos jacobinos. Se é pela favela, é nós que tá. Não é pela favela, não é nós que tá. Sem ti ti ti, sem blá blá blá quebrar o boi no acertar. Se é pela favela, é nós que tá. Não é pela favela, não é nós que tá. Sem ti ti ti, sem blá blá blá quebrar o boi no acertar.